Certo, mano. Viu aí, certo, mano, que tá vindo nas batalhas a milhão e o Tito, que já é o bicampeão da nossa batalha Grajaú Rap City, né? Primeiro família? Bicampeão da batalha. É, o Tito representando, certo? Tirou para o ímpar aí? Aí. Peu, começa? Começa. Demorou, DJ B, DJ Biel, 30 segundos para... Peu! Aí, ó. Aí. É sangue, hein? Ó. Hoje eu tô aqui ao vivo no Show Livre, e eu vim mostrar que comigo a favela vive. Porque cê sabe, mano, eu encaixo no flow. Aqui é o Show Livre, livremente eu vim fazer o meu show. Porque cê sabe, mano, aqui cê ilude. Eu vivo de ataque, e você não tem atitude. Então cê sabe, mano, que você não é sagaz. Você pega o microfone, mas não chega e faz. Porque cê sabe, mano, que a rima é assim. Agora eu causo o seu fim, e você perde pra mim. Porque cê sabe, mano, eu sou diferente. Eu chego aqui no free agora e vou entrando na sua mente. Porque cê sabe, mano, que eu mando improvisado. Agora você vai perder pra mim, que eu sou novato. Pois no, é, né? Isso mesmo, demorou. É o novato contra o... Pois é. Veião. Que nada, 30 ó. Segundos boa, para Tito, certo? Boa. Aí. Olha só. Você é novato, uma fita importante. Desculpa que você não vai ter a sorte de principiante. Entendeu, né, malucão? Presta atenção. Você traiu a sua convicção. Você veio aqui, o que aconteceu, meu? Não mandou todas as decoradas que você leu? Isso é complicado, né, rapaz? Veja só como é que o Tito chega no freestyle e faz. Aê, malandro, é desse jeito. Quando for rimar comigo, malandrão, muito respeito. Até porque eu construo com muito conceito. Também sou violenta, é voadora de dois pés no peito. Entendeu, né, malucão? Essa que é a fita. Eu mostro essas paradas, esses comédia me irrita. Yeah. É muito barulho, ah, aí. Vamos dar então pra batalha. MCs aí, pesado. Louco, é doido. Aí. E aí, demorou, mano. MC de alto nível. Joga a bola pro lado aqui agora. Começa você. É. Fala, Ladão. E aí? Técnica, rima, tá ligado? Certo. Resposta rápida, Tito, pra mim, certo? Demorou? Aí, HMC. Eu vou passar meu voto aí também pro Tito, certo? Porque achei que o Tito respondeu tudo certo aí, fora as punchline, as ideias monstras. Mas nada tá ganho, né, não? Nada tá ganho, temos mais 30 segundos, temos o segundo round e 30 segundos para Tito. Tito terminou, Tito começa, certo? Aí, volta! Aí. Vai que vai! Olha só, mano. Eu tenho técnica, flow e também cadência. Aproveito o momento para fazer umas referências. Uma comparação no sapatinho. Ele parece o jacaré com a mistura do Thiaguinho. Mano, isso é muito embaçado. Esse comédia acha que sabe fazer versado. Joe, sou monstro do Grajaú X. Entendeu? Minhas referências é Tupac das FX. Mano, você nunca ouviu. Entendeu, né, truto? Olha só, tio. Olha que repercutiu essa ideia. São várias referências. Enquanto esse comédia aqui não traz inteligência. Tito JV, escuta DRR a posse. Venceria de você rimando até em código Morse. Da hora, isso da hora. Isso mesmo, certo? Mano. E aí, Pio, como é que fica essa história de rimar em código Morse, moleque? Mostra pra ele, né, como é que fica, mano. Aí. Tá ligado, mano, que na rima nós tá junto. Eu ganharia de você até se eu tivesse mudo. Porque cê sabe, mano, que é muito difícil. Agora eu chego aqui, meu mano, aqui eu improviso. Porque cê sabe, mano, eu tenho reconhecimento. Eu ganho de você com meu talento. Não é sorte de iniciante, não. Eu ganho de você aqui fazendo minha improvisação. Porque cê sabe, mano, cê não conta com a sorte. Eu ganho de você no rap e também no pagode. Porque cê falou que eu sou o Thiaguinho. E eu chego mandando aqui devagarinho. Porque você sabe, mano, que agora você perdeu. Bateu de frente comigo, o seu problema é o peu. Porque cê sabe, mano, eu mando no freestyle. Agora eu quero ver se não vai ter terceiro round. Desafio, hein? Aí é isso mesmo, né, mano? Aí, mexe pra cá e mexe pra lá. Acho que a galera quer ver também, hein? Cê é louco. E aí, rapaziada, tá comentando aí quem tá achando que tá ganhando a batalha também. Vai dando um salve aí pra depois da discutir lá, tá ligado? Vamos que vamos, então, certo? E aí? Começa você, vai, HMC. Dá o seu voto aí. Aí, é o segundo round, é certo? O segundo round, irmão. Esse segundo round aí foi pesadíssimo também. Achei que cê é louco. Os caras tá cada batalha. Quero ver só a terceira aí que já vai vir também. Mas meu round aí, esse voto vai pro Peu, certo? Demorou então, certo? E aí, lá da Kipnis? Vou concordar com o meu irmão HMC aí, certo? É terceiro round, Peu chegou monstrão. Alto nível, vamos que vamos. Peu começa, terceiro round, demorou. Bate e volta, vai que vai. E aí? Aí. Oh. DJ B e DJ Biel. Aí. Oh. Você falou que eu sou criança por idade, mas eu sou um idoso fazendo aqui o meu freestyle. Porque cê sabe, mano, suas ideias é ausente, e no freestyle eu sou um cara experiente. Entendeu, né, maluco? Olha só, preparado. Falou que é idoso, cê tá enferrujado. Entendeu, né, mano? Cê não aguenta. Já que cê é idoso, aproveita o final, maluco, e se aposenta. Mas tá ligado, mano, que agora eu falo. Eu chego aqui agora mandando um improvisado. Porque cê sabe, mano, que aqui você deu vacilo. Eu sou um idoso, mas hoje sei que vai pro asilo. Ah, nada de asilo, né, maluco? Pode ir fácil, eu chego no asilo, eu faço a veiarada toda dançar, entendeu, né, Joe? Eu tenho a cadência, veja só como é que a rima tio com inteligência. Mas tá ligado, mano, que eu mando a improvisada. Elas vão dançar sim, mas vão dançar da sua cara. Porque cê sabe, mano, que eu mando improvisado. Vão dançar da sua cara porque você é um palhaço. Pera aí, como é que é? Quem vai dançar é você, porque você é o jacaré. Agora que eu lembrei da fita, sei como é que é. Você falou que ganha do samba, mas você rebola axé. Cê é louco, esses caras japoneses. O que você faz com esses caras, japa? Cê é louco. Ô, tio. Não é à toa que tá no ranking. Eu fico no tá ligado? Bem que sem saída, né, mano? Ser juiz é a pior coisa. Por isso que na batalha é melhor o público julgar. O público, né, votar, mano? Exato. A gente fica fora disso. Pode votar depois nos comentários. É, exatamente. A gente aí. Tamo aqui só, né?